4h59. YL do Campos e 17, Rádio Difusora com despachante, 1540 kHz. Super Difusora, 24 horas no ar. Música, esporte, notícia. Rádio Difusora com despachante, o tempo todo com você. Vem aí, mais um sucesso na programação da Difusora. Começa aqui, agora, o meu, o seu, o nosso, o Dia Sertão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Levando a vida, cortando o melhor, trazendo o melhor para você. Eu vou começar o nosso dia. Ah, como é bom ter você aqui do nosso lado. É bem melhor. Sucesso geral de Difusora. Rasgando o que você gosta, que é a boa música. Para quem é de bom dia, o nosso carinho. Para quem é de boa noite, o nosso carinho. Para você, sabe? Chega no trabalho bem-humorado, alegre, radiante, encontra seu colega de mau humor.